amor que nos encanta. Até Cristo faleceu para poder tornar santa quem por amor se perdeu. Jesus só nos quis.